recibos, impostos. Meu salário desvalorizou. Dívidas, juros, dividendos. Oh, oh. Dívidas, dívidas, juros, juros, dividendos. Oh, oh. Credores, credores, credores, agora é assim. Senhores, senhores, senhores, fiquem longe de mim. Muito eu já gastei. Vivi como rei. Diversões, luxo.